Controle Salvador. Boa tarde, Oceana 6213, passando 1900, nação 1. Xanã 6213, contato radar da decolagem, super via, São Bruno, para o nível 1390. Livre, atenção ao 360, São Bruno, Oceana 6213. Chamando lá, fechando para os 2-0, confirma, pode ser? Meu alfa, livre à sua direita na... Tá aqui, papá. Tá estacionado, tá com livre. Pressões em ETAP, mais 17, mais 2 para 2 mil pés, ajuste no 019, autorizado IMS, secções da pista no 0, reporte estabilizado nacional. 2019, vai passar no INSS-8 da 10, mais direto mais. Azul 4082, essa via para 2 mil pés, ajuste no 019, a número 2 na aproximação. Na 6213, apresente com o Lula. Poderia seguir no perfil da saída para treinamento, 6213? Autorizado. Muito obrigado. Zero autorizado a alinhar e manter fixo no zero. Boa tarde, bom dia. Boa tarde, alinhar e manter 1-0. Tem 745, decolado 21, chame o controle Salvador, 120, do João Leite. 20, oi. Salvador, tá 3745. Tá 3745, contato radar na decolagem, suba via São Bruno, para o nível 3600. Via São Bruno, 3600. Boa tarde, Olinda. T3745, ao número 2, na saída de São Bruno, mantenha a via. Manterá a via, senhor. Número 250, autorizado a colar a pista no 0, vento 160 graus, 1-0 mais. Iniciando pista 1-0, 1-0. Decolado aos 24, chama agora o controle Salvador, 120 do Small 8. 20, resposta. Trolley, muito boa tarde, 950 da Gol, 1410, Fuca. Gol 250, contato radar na decolagem, Supa, via Santa Fuca, para o nível de voo 350. Via Fuca, para o nível de voo 350, boa tarde. O meu áudio está reportando na ativa, papá. Fica atento à movimentação do pátio. Estabilizado. Está estabilizado no final da descida 10 para 08. Autoridade de ingresso, unidade 35. Forte alerta, o próximo cheiro no 7. Mike Juliette Mike, complete a final, chame Torre Salvador 118 decimal 95. Apenas para informação, qual é o tipo de equipamento? É o Charlie 25 Charlie. Bem, de pouso, então de pouso, é a pista 10 ou a pista 17? 10. Mente. Mike, na escuta do apoio. Reduz a velocidade para 1809, reporte estabilizado na final. Reduzindo, reporte estabilizado, 4082. O Chané 6213, chame Recife, frequência 128, decimal 35, secundária 125, decimal 1. 128, 35, 125, 1, 3, 62, 1, 3, 4, 3, 2, 1, 3, 4, 3, 2, 1, 3, 4, 3, 2, 1, 3, 4, 3, 2, 1, 3, 4, 3, 2, 1, 3, 4, 3, 2, 1, 3, 4, 3, 2, 1, 3, 4, 3, 2, 1, 3, 4, 3, 2, 1, 3, 4, 3, 2, 1, 3, 4, 3, 2, 1, 3, 4, 3, 2, 1, 3, 4, 3, 2, 1, 3, 4, 3, 2, 1, 3, 4, 3, 2, 1, 3, 4, 3, 2, 1, 3, 4, 3, 2, 1, 3, 4, 3, 2, 1, 3, 4, 3, 2, 1, 3, 4, 3, 2, 1, 3, 4, 3, 2, 1, 3, 4, 3, 2, 1, 3, 4, 3, 2, 1, 3, 4, 3, 2, 1 Romeu Oscar, informa o helicóptero modelo 110, próximo ao farol de Itapuã. Estou de decolagem, o tempo até 1.010 antes de iniciar a curva. Aqui, vamos até a posição. Eu toco muito próximo nosso aqui, aproximadamente 2 milhas. Mike Juliet, vai que o helicóptero mantendo o seu espécie, não vai ter que ir com o seu pulso. Ok, eu passo muito perto. Estabilizou a Vistana, 4082. 4082, complete a sinal de chame-se hoje, 1182, 1 5. Dois Salvadores, Sérgio 4082, sinal de 8 milhas. Sérgio 4082, continua a aproximação, aguarde a telefone de pouso. 82. Estilo radiológico, autorizado a colar, estilo 7, vento no 40 graus, 039. No Golf, informo o Bravo 92, papado, decolando na pista 17. Aporte visual comigo. Reforçará a visual, vou arrumar o Golf, vai ser um outro prego, retorna em demais, cruza assim que é autorizado. Então, meu Golf, ciente, mantém o setor, aguarde para, fica bem. Guarda, Golf. Martilhete Mike, no solo 3-0, lembra à direita, chama o São Salvador, 1-2-1, 10-9. 1-9, lembrando na época, Mike, direto. Então, meu Golf, está visual com... Embraer Azul na final do zero. Avisado. Conforme o Golf, retaguarda do tráfego. Está autorizado o cruzamento 1028. Reporte o eixo livre. Autorizado, mas retaguarda reportará eixo livre até o Golf. Azul 4082. Informação de tráfego. Bravo 92 Papá. Decolando da pista auxiliar. Vai passar pelo litoral sul. Adicionalmente, helicóptero Robson 44. Irá cruzar o campo a retaguarda do senhor. Está autorizado pouso pistola 0, vento no 8 graus, 1 no 1 mais. Ele pouso pistola 0, fazer o 402. Estilo radiológico, decolado aos 3-1. Faz o com helicóptero a próxima 40 pontos. Vai na cima. Estilo radiológico, mantém a linha do litoral, pode visual comigo. Mantém o número 7. No meu pé, é portaria visual, contrato pelo Romeu. Portar visual agora na que decolou da 1-7. Então, meu Golf, ciente, está autorizado o cruzamento final 1-0-2-8. Pode eixo livre. Portará eixo livre, já está na reta agora, se cruzou o total, meu Golf. Que estamos no tráfego está lembrando o setor, irá cruzar sinal no 028, chama agora o controle, 120, 208. 208, você não abre. Bruno Salvador, Papatiago, Silo Romeu Oscar. Silo Romeu Oscar, mantenha aqui com o axé, um nome peça, pode parar de dar. Autoriza da presença dos 500 até o destino para o Silo Romeu Oscar? Autorizado. Autorizado 2500 até o destino, Silo Romeu Oscar. Reporte 20 milhas da Cidade de Salvador, Silo Romeu Oscar. Portará, Silo Romeu Oscar. No sol aos 3-3, chama agora o controle 1-2-1, o controle encargem o São Salvador, 1-2-1, 19. Sol 19, azul, 4-0-8-2. No solo controlado, vento no aeródromo 1,60 graus, 1,3 graus. Reportará solo controlado até o solo. É o Papa Romeu até o Magon, de novo. Vai precisar fazer um sobrevoo do solo de Japão. Então, meu Golf, ciente, Sul a Sul, você pode parar o cruzamento do outro eixo, no lugar do jeito. Reportará para cruzamento, Golf. Autorizado cruzamento no 028, partiu de noite. Bota lá, isso livre, Golf. Juliette Mike, autorizado o cruzamento no 735, reporte na papá vista dele. Achando a indicação dessa via por mais de um para o nível de 1050. Autorizado para 3804. Juliette Mike, frequência livre, boa tarde. Como é que você cruzou aí, São José? Então, não vou ter reporte no local do meu voo. Passará. Região 06, mantendo a planta rotatória 510, informa ajuste 1019, reporte visual com campo. Autorizado a linha de decolagem 0, vento no 40 graus, 1 metro de elevação. Quantas milhas está passando para o Guardião 01. Decolado aos 4-1. Chama agora o controle Salvador 120, deixa 8. 08, boa. Boa, meu bem. 1067. Contato radar na decolagem, fica para o nível 360, via 101. Via Salvador, vamos fazer bem. Gente, Kilo Romeu Oscar, tem frequência livre e dá presente para autocoordenação, nenhum tráfego no setor a reportar. Autorizado 2067, valendo? Autorizado 2067. Obrigado. 067, cotejo. Autorizado, valendo? Obrigado. 3804, desça para 4.000 pés, ajuste no 019. 4-3804, tem restrições de taxidência para 2.000 pés, ajuste no 019, autorizado final do procedimento ILS, da pistola 0, reporte estabilizado. Ok, copiado 100, restrições de taxidência direto 2.000, reporte estabilizado 4-3804. Marginal 06, cliente mandando a prova da rotatória, chame Torre, frequência 118, decimal 95. Torre, voo 2067, solicito desvio direita na prova 2230, pedido informação. Voo 2067, confirme por quantas milhas vai manter a prova 230. Vai manter por 40 minutos. Sim. Pajão 09, autorizado, vou seguir direto de Graão, aguardar a autorização de pouso, informação dos 4.3 anéis em Lara. Passa pra gente. Sozinha, chegada a mão para o nível de voo 080. Após desvio, autorizado por base. Após desvio, por base, vou Papá, Bravo, Lima, uniforme, prefeito. Escuta, Rússia de Alta Lima. Estamos aqui do 506, com a bordo, código 01117, o Bravo Lima, uniforme. Bravo Lima, uniforme, está autorizado o cruzamento do eixo da final 1 da pistola 0 entre Duna e Sindra, mantendo 506. Ajuste Salvador 0019 e reposto de alta serra Whisky, Delta Lima. Este é Bravo Lima, uniforme. Bravo Lima, uniforme, fala que a produção mantendo o marcador externo, com condições de cruzar 10 graus à direita para evitar o sobrevoo local devido ao tráfego de aproximação, temos o motor 321, deixando para 2 metros para a aproximação final. Bravo, 067, chame Recife, frequência 128, decimal 35, alterna 125, decimal 1. 2-2-3-5-6-4-7 2-2-0-6-7, cotejamento correto, Brasil. É, gol 2-0-6-7, 3-2-0-4, informe que temos um helicóptero montando 500 pés. A posição 12 horas, 8 minutos, não irá interferir essa aproximação até o 500 pés. Positivo, não assista, traz 3204. Bravo Lima, uniforme, reporte quando vive um contrato informado. Esse. Cliente, Bravo Lima Uniforme, autorizado o cruzamento, reporte visual com o local de pouso. Bravo Lima Uniforme. Cliente, Guajó, Jornal, Jornal Estado, Pento Salvador, 1700 graus, 122. Pouso direto no grau, autorizado. O Guajó, Jornal, pode estar controlado. Sai da classe, Jornal. com o helicóptero. Estão 3804, complete a final e chame o senhor Salvador 118 do final 95. 295-3204, até a volta. Uniforme, marque o uniforme de operação para o procedimento elétrico e à esquerda, proa 135. Esquerda, proa 135, na sua parte do uniforme. Uniforme, marque o uniforme, informe que seu limite é o custo do localizador. Está para 4 mil pés, ajuste no 09. O limite é o custo do localizador para 4 mil pés, na sua parte do uniforme, 09. Norte, ao 5520. Boa. Controle, boa, até 3437, ele rolou o circuito. 437, contato radar meteorológico da Via Zoruno, para o Rio de Janeiro, 3220. Via para o 3437. 3378, número 2 na aproximação, inicialmente mantém a via. Mais uniforme desse para 2.000 pés, ajuste número 19, nessa pronta certa com o IMS, reporte estabilizado no final. Já temos falado 2.000, a placa está estabilizada de forma mais importante. Pan 3378, da presente fatoria do TAP, inicie redução para 2509. TAP, reduzindo 2509 para 3372. Copiou para voar TAP. Tem um ativo em TAP da presente, da 3378, redução a 2509. Isso.

5, ascendo a indicação dessas vias, chegando a Belfi para 4 mil pés, ajuste ao zero 19. Uniforme Mike, uniforme, componente assinado, chame Sérgio, Salvador, 118, sinal 95. 2877. Sem restrições de TAP, vença para 2.000 pés, ajuste no 019. Agora, número 1, nossa aproximação, autorizado sinal de procedimento ILS e reporte estabilizado. Continuo sem restrições, descendo para 2.000 pés, com 019, reporte estabilizado com o número 1, para 3.378. linha desça para 4 mil pés, ajuste no 0196, restrição em Itap. 4 mil, qual que está? Goa 2013, informa o tráfego, posição 2023 milhas, como no teste, 320, cruzando 060 do tipo de... 2093, é. Fizeram o 3 e Lefa, da presente. É Lefa, da presente, fizeram o 3. Fizeram o 3. É mais que ele fala, escola 08, acho que me tenta de paz. 4, 5, é DCA. Olha o graxo, escola 09. Chamou 6356, desce para 2 mil pés, ajuste 1019. Autoridade final do procedimento IMS, X-Ray, da Sistema 0, reporte estabilizado. Final do procedimento IMS X-Ray, da Sistema 0, reporte estabilizado. Com 3378, estabilizado, LS10. 3378, guarda-estado, Repulsa 3378. Bahia mantou a radial 317 por 100 milhas, cara. Deixaram essa tango, confirma se fez plano de voo. Afirmativo, foi feito plano de voo a princípio para 15h30, depois de uma DLA para 16h30. Gente, papai, eu saio a Fatango, confirme novamente o nome da localidade do grupo de voo, tipo de equipamento que você fez a bordo. Alfa CA 50, equipamento da Natal, estacionado da Alfa 70, com 5 a bordo, e a localidade do grupo de voo é Santa Quitéria. Santa Quitéria, o Tchalha Fatango, confirme novamente o que você fez a destino? Está autorizado o número 500. Gente, inicialmente mantenha-se 510 vagões para São Paulo, 1 minuto e 10 devido a tráfego e aproximação para Salvador. Agora é posição 10.05 milhas, descendo para 2.007. Gerente do tráfego, descendo para 2.010, aguardando a autorização para descendo a 1 minuto e 10, será passado. Ela está tendo assim, se possível, informe seu estimado de pouso à localidade. Estimado a 1.700. 1.700, copiado. Eu falo que eu vou estar aqui. 4-1, ação de indicação dessa via chegada a Pelfi para 4.000 pés, ajuste no 0.9. Tchau, Alfa Tango, acione o transponder 5517. Chama a três? Só azul, 4-4, né, três? Aliás, é na feira azul. Ali na feira azul, 4-4, né, três? 0103, cruza no 200, chame em Recife, frequência 128, decimal 8, alterna 12000, decimal 0. Chamando Recife agora, 288-260, 120, 13, um bom final de semana. Planejamento correto, bom voo. Final e chame torre 118, decimal 95. 295. Olha, Alfa Tango, autorizado essa ação para 1.500 pés. Tem frequência livre para autocoordenação. Tchau, Alfa Tango. Inicialmente para 2.500 pés. 2.500 pés, 2.500. Azul 4463, decolado azul meio com 208, vai aí. 208, obrigado. Chile 6356, pouso autorizado, pista 0, viato 0 graus, 9.0. Contato radar da decolagem sobre a via Coral 1 Bravo para o nível de voo 180. Sobre via para o 180, azul 4463. Foi 55, possível descida para 2.000 pés, ação estabilizada. 2.000 pés, ação estabilizada. Só 443, pode avisar direto com. Muito obrigado, vamos no coral, 443. Autoridade direto com. Vamos direto coral, 443, obrigado.